Amém. Capítulo 3: Perdoado. O que acontece quando pecamos e fracassamos, quando a vida está caindo aos pedaços? Brennan Manning. Fé e coragem de aceitar ser aceito. Uma das contradições mais chocantes da Igreja Americana é a profunda aversão que muitos discípulos de Jesus nutrem por si mesmos. Estão mais insatisfeitos com as próprias falhas do que jamais imaginariam estar em relação às de qualquer outra pessoa. Nos meus 8 anos de idade, nasceu em mim, como forma de defesa contra o sofrimento, o impostor, o falso eu. O impostor que vive em mim sussurrava: Brennan, jamais seja quem você de fato é, porque ninguém gosta de você como é. Invente um novo eu, a que todos admirem e ninguém conheça. Tornei-me assim um bom menino, cortês, educado, discreto e respeitoso. Estudei com afinco, tirei as melhores notas, granjeei uma bolsa de estudos para o ensino médio e a cada momento fui perseguido pelo pavor do abandono e da sensação de não ter ninguém ao meu lado. Minha mente e meu coração, divorciados um do outro, arrastaram-se profundamente por todo o meu ministério. Durante 18 anos, proclamei as boas notícias do amor apaixonado e incondicional de Deus, completamente convicto na mente, mas sem senti-las no coração. Nunca me senti amado. Por fim, porém, após um intenso retiro em que busquei sondar o meu interior, vim a perceber que era verdadeiramente amado. No instante em que aprendi essa verdade monumental, comecei a prantear e a soluçar. Depois de esvaziar o cálice da minha dor, algo notável aconteceu. Ouvi ao longe som de música e dança. Eu era ali o filho pródigo voltando para casa, manco, não um espectador, mas um participante. O impostor desvaneceu e entrei em contato com o meu verdadeiro eu, como o filho de Deus que havia retornado. Venha para mim agora, diz Jesus. Pare de projetar sobre mim o que sente a seu respeito. Nesse momento, sua vida é um caniço rachado que eu não quebrarei, um pavio fumegante que eu não apagarei. Você está num lugar seguro. Você é amado. Abba, obrigado por me amares no meu pecado e no meu dilaceramento. Obrigado por me chamares de filho, exatamente do jeito que sou. Aproxima-me cada vez mais de teus braços amorosos, mesmo quando te evito e me declaro indigno. Obrigado por correres para me saudar, mesmo no momento em que finalmente retorno à casa. Amém. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e justiça. Mateus 12, versos